Senhor. Olha, hoje eu vou te confessar que eu era um cara chato, um cara inconformado e revoltado. Queria saber a vontade de Deus para minha vida também. Ficava só com úlcera, gastrite e minhocas na cabeça. Mas eu tinha uma Bíblia. E eu sei que a Bíblia, ela não foi escrita só para aumentar o meu conhecimento, mas sim é uma palavra para transformar o meu entendimento. Porque uma pessoa inconformada e não transformada, ela só fica revoltada. Ou ela vira religiosa, usando um caminho para achar a Deus. E por isso há mais de 1 bilhão. Mas Deus, para achar o homem, ele usa um só caminho, que é a palavra, o Evangelho e Jesus, que se torna o único caminho para achar a Deus. A palavra de Deus é a única que transforma o meu entendimento. Eu não tenho mais minhoca na cabeça e sei que a vontade dele é perfeita para a minha vida. E você? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.